Eu disse que sim, ela disse que não. Só pra me fazer chorar. Mas eu disse que sim, ela disse que não. Só pra me contrariar. Eu disse que disse, ela disse que não. Isso então me atrapalhou. Porque ela disse que eu disse que disse. E eu não disse nada, só por discussão. Eu falei de samba, ela se empurrou. Falei do tempo frio, mas ela incendiou. E depois de toda essa discussão, fui tomar sorvete na desilusão. Eu disse, ela disse que não. Só pra me fazer chorar. Mas eu disse, ela disse que não. Só pra me contrariar. Mas eu disse que disse, ela disse que não. Isso então me atrapalhou. Porque ela disse que eu disse que disse. E eu não disse nada, só por discussão. Eu falei de samba, ela se empurrou. Falei do tempo frio, mas ela incendiou. E depois de toda essa discussão, fui.